percebeste seu jeito de pessoa liberada, mas tu sabes que por dentro não é isto, não é nada. Tens o parecer de alegre, mas por dentro há uma dor. És pequeno, és carente, há um vazio, falta de amor. Se esforça e disfarça, pois tu anda em perigo. Já não sente mais prazer, pois te falta um bom amigo. Tua vida não é vida, teu sorriso não é real. Resta pôr em tudo agora um ponto final. É Jesus o amigo certo nas horas incertas. Só ele para os seus problemas tem a solução. Tudo irá mudar se hoje a Cristo se entregar. Ele quer fazer morada em seu coração. Tudo irá mudar se hoje a Cristo se entregar. Ele quer fazer morada em seu coração. Ele quer fazer morada em seu coração.